sistemas de controle de qualidade, corretoras, bancos de investimento, seguradoras e muito mais. Engenharia de produção é na Estácio Friburgo. Não perca a chance de fazer o curso de Educação Física na Estácio Friburgo. Excelência, qualidade e seriedade são algumas das características do curso. Educação Física é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de Engenharia Ambiental na Estácio Friburgo. Informações no telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É a hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Pedágio da RJ-116 será reajustado na próxima segunda. O reajuste da tarifa do pedágio da RJ-116 Itaburaí, Nova Friburgo, Macuco começará a ser cobrado às 0 horas de segunda-feira, dia 11 de agosto. O valor da tarifa básica de pedágio passa para R$ 4,70 e faz parte da deliberação 575 da AGTransp, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de hoje. O reajuste, que está abaixo da inflação do período, é anual e ordinário e faz parte do contrato de concessão estabelecido entre o governo do estado e a concessionária Rota 116SA. A RJ-116 tem 4 praças de pedágio, localizadas nos quilômetros 1.9 em Itaburaí, 48.8 em Cachoeiras de Macacuí, 90.4 em Nova Friburgo e 122.3 em Cordeiro. A tarifa básica de R$ 4,70 é para os carros de passeio. Para caminhões e ônibus de até 2 eixos, a tarifa passa para R$ 9,40. Veículos de 3 a 6 eixos, o valor será de R$ 18,80. E acima de 6 eixos será cobrado a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos do veículo. A concessionária Rota 116 administra desde março de 2001 o eixo rodoviário, formado por um trecho de 1,7 km da RJ-104 Itaburaí e a RJ-116 no trecho entre Itaburaí a Macuco, totalizando 140 quilômetros de rodovia concedida. P2 apreende cocaína no Alto do Floresta. Policiais da P2 apreenderam na tarde desta terça-feira, dia 5, um menor com 9 sacolés de cocaína e R$ 45. A ação foi no bairro Alto do Floresta. Outras duas pessoas que estavam comprando drogas com o menor foram encaminhadas para 151 DP. Estácio de Sá abre inscrições para o Pronatec. A Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo, promoverá entre os dias 11 e 20 de agosto inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Superior e ao Ensino Técnico, Rígio e Emprego, Pronatec. Os cursos oferecidos serão os de informática para internet, logística, meio ambiente, enfermagem e jogos digitais. Para se inscrever, o candidato deve ter entre 16 e 59 anos e ter concluído o ensino médio. Para o curso de enfermagem, é necessário ter mais de 18 anos. Os cursos têm duração de um ano ou um ano e meio e serão oferecidos na parte da manhã e da tarde. As inscrições devem ser feitas no site sisutec.mec.gov.br e depois disso o candidato tem até 2 dias para efetivar a matrícula na faculdade. As aulas terão início em 15 de setembro de 2014. Documentos necessários: certidão de conclusão do ensino médio, original e fotocópia. Histórico escolar do ensino médio, original e fotocópia. Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia. Identidade, carteira de habilitação ou passaporte, original e fotocópia. CPF, original e fotocópia. Uma foto 3x4, recente. Título de eleitor e comprovante de votação, primeiro e segundo turnos, ou documento oficial de justificativa por não ter votado, original e fotocópia dos mesmos para maiores de 18 anos. Certificado militar para maiores de 18 anos e sexo masculino, original e fotocópia. Comprovante de residência, também original e fotocópia. Assinatura do termo de compromisso e comprovante de matrículas. Itens em vermelho são obrigatórios e devem ser apresentados no ato da matrícula. Notícias do Brasil. Concurso público pede atestado de virgindade para mulheres. Um concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, SESP, para a agenda de organização escolar está causando polêmica por requisitar que as mulheres convocadas comprovem que têm o IME íntegro. Em outras palavras, elas precisam de um atestado dizendo que ainda são virgem. A lista de exigências para os aprovados foi publicada em junho deste ano. Apesar de o concurso ter sido realizado em 2012, segundo o texto, é exigida uma avaliação ginecológica com colposcopia, citologia e microflora, exames que podem ser considerados invasivos. Novo spam. Candidatos colocam o hospital em pauta de promessas para os Serra Talhadenses. Os candidatos do governo do estado Os candidatos ao governo do estado, Paulo Câmara do PSB e Armando Monteiro Neto do PTB, têm rodado pelo interior de Pernambuco buscando atender, a partir de promessas, as demandas focadas nos calos históricos de cada município. Em Serra Talhada, a saúde tem ganhado maior atenção nos discursos, especialmente quando o assunto é o SPAM, Hospital Regional de Agamenon Magalhães. Uma das últimas promessas de transformação da unidade médica partiu do candidato de Frente Popular por Pernambuco durante comício realizado. Esclarecimentos sobre matéria de blog Florence, acusado sobre Secretaria de Flores de cortar TFD de paciente. Em matéria pobre e com perguntas tendenciosas e estimuladas, com o fito único de tirar proveito político das dificuldades alheias, o opositor político estampa em seu blog, agricultor morador do sítio Queixada, região rural de Flores, no sertão, o senhor GM disse que a prefeitura não faz nada, que seu TFD, tratamento fora do domicílio, foi cortado e que está pagando R$ 240 para a realização de tratamento. Sobre a denúncia, a Secretaria de Saúde de Flores esclarece. A Prefeitura de Flores disponibiliza sempre o tratamento aos pacientes. Campo Formado, Bahia. Policial militar atira em ex-namorada e se mata. No início da noite deste domingo, dia 3, o policial militar, identificado por José Antônio Alves, cometeu suicídio após atirar contra a ex-namorada dentro de um bar nas proximidades do loteamento Vida Nova em Campo Formoso. De acordo com testemunhas, por volta das 7h30, o policial, conhecido popularmente por Alves, atirou em Joelma Rodrigues e, em seguida, deflagrou um tiro fatal contra a própria cabeça. Alves era lotado na 54ª Companhia de Polícia em Campo Formoso. Banco do Brasil continua a burlar a lei da fila e clientes em Princesa Isabel reclamam. Não é de hoje que os clientes do Banco do Brasil em Princesa Isabel queixam-se da demora nos atendimentos. Porém, nos últimos dias, as reclamações se avolumaram e as pessoas decidiram denunciar o descaso do banco com a população. A lei das filas é desrespeitada diariamente pelo Banco do Brasil e os clientes reclamam ainda do péssimo atendimento, com falta de organização, falta formação nos terminais para uso das máquinas e falta de acessibilidade na agência em Princesa. As maiores reclamações são direcionadas ao setor da gerência e atendimentos. Caso semelhante acontece em todo o Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. Mulher é estuprada no Parque Nacional da Tijuca. No Rio de Janeiro, uma mulher não identificada foi estuprada por volta das 3 horas da tarde dessa segunda-feira, dia 4, nas imediações da Vila Chinesa, local de grande visitação turística que integra o Parque Nacional da Tijuca. O caso foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia Tijuca, Zona Norte, e a Polícia Civil já divulgou o retrato falado do suspeito. De acordo com a vítima, que seria uma produtora de TV, o criminoso é negro, tem entre 30 e 40 anos, mede 1,80 m e usava luvas similares às de tratamentos em medicina. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para ter sucesso na administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Na Estácio, você conta com a Empresa Júnior, que te proporciona aprendizado na prática. Administração é na Estácio. Quer saber mais? Acesse o site www.estácio.br. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Com o diploma, você poderá atuar em hospitais públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios, empresas e muito mais. Enfermagem é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500. Ou no site www.estacio.br.

3431 ou 2525-9205. Essas foram as vagas de empregos anunciadas aqui no Programa Legal para ajudar a você a ser reinserido no mercado de trabalho. Por aqui, a música não para. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo de música mais sucesso aqui no Programa Legal neste exato momento. Oferecer aí para Jefferson Alves, Felipe Basílio, Karina Kinushi, deixa eu me lembrar mais quem aqui. Para Kelly Souza, Vitória França, Gleice Paz, e também aí para Manuela Perpétuo, para todos os graduandos em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, e também para Juliana Mesquita, que cursa Tecnologia da Informação. Vai para todos vocês e também para quem vai ouvir esse programa na íntegra pela internet, pelas redes sociais, com certeza, pelo Twitter, Programa Legal BR, arroba Programa Legal BR, e pelo Facebook e demais redes sociais. Esse sucesso também gostaria de aproveitar e mandar para o meu amigo Rafael Seabra e para todos os funcionários Estácio Nova Friburgo. Com muito carinho para vocês. Você sempre toda linda, arrumada, perfumada, como foi gostar de mim. Só ando largado, de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro e lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Só que todo mundo diz que é um absurdo, mas nossas aparências enganam. Provamos a verdade, que opostos se atraem. Sem maldade, sem drama, só queremos amar, ah, ah, sem nos preocupar, ah, ah, com o que vão falar, ah, ah, mas ninguém precisa entender, precisa apenas de você. Precisa apenas de você. Você sempre toda linda, gostar de mim, gostar de mim. E só ando largado, de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro e lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana.

Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse programa legal e vamos de sucesso. Com grande honra aí para Camila Schumacher, também para Cícero Marra, para Wallace Chaves e também para todos graduando em comunicação social, publicidade e propaganda e também jornalismo. Também gostaria de mandar para Thaís e também para Jefferson Alves, também para o outro Jefferson que esteve aqui participando no programa legal, para o Lucas, para a Dayana Bonan e também aí para todos vocês, amigos, ouvintes que vão ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais. Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. Acredito no amor, enquanto acende, incende e sai calor. E se isso acontece, é a melhor coisa do mundo. Ora, se é Estação, orgulho de ser a pioneira na região. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém

Cordeiro. Quinta-feira, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 9, máxima de 23. Sexta-feira, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 8, máxima de 26. Sábado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Dia de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer, noite com poucas nuvens no domingo. Mínima de 13, máxima de 25. Sol com algumas nuvens, não chove. Na segunda-feira, mínima de 12, máxima de 26. Em Cantagalo. Cantagalo, quinta-feira, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 10, máxima de 24. Sexta-feira, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 9, máxima de 27. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. No sábado, mínima de 14, máxima de 23. Dia de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 14, máxima de 26. No domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 13, máxima de 27. Na segunda-feira, Cardoso Moreira. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 14, máxima de 27. Corrige, máxima de 26. Sol com algumas nuvens, não chove. Na segunda-feira, mínima de 15, máxima de 29. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 16, máxima de 24 no sábado. Domingo, sol com algumas com pancadas de chuvas de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 14, máxima de 27. Sol com algumas nuvens, não chove. Na segunda-feira, mínima de 15, máxima de 29. Em Nova Friburgo, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 6, máxima de 17. Nesta quinta-feira, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 5, máxima de 20. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublados com chuva a qualquer hora. No sábado, mínima de 8, máxima de 17. Umidade relativa do ar varia a 60%. Dia de sol com algumas nuvens e névoas ao amanhecer, noite com poucas nuvens no domingo. Mínima de 8, máxima de 19. Sol com algumas nuvens, não chove. Na segunda-feira, mínima de 8, máxima de 20 graus. Cachoeiras de Macacu, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Nesta quinta-feira, mínima de 12, máxima de 26. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 12, máxima de 25. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Noite com muitas nuvens. Neste sábado, mínima de 14, máxima de 24. Domingo, dia de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer com poucas nuvens. Temperatura entre 13 e 25 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. Na segunda-feira, mínima de 12, máxima de 28. A umidade relativa do ar para Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e as demais cidades variam entre 60% e 90%. Essa foi a previsão do tempo aqui no Programa Legal pela Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, para você. E é isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Estamos agora chegando ao fim desse Programa Legal e até a próxima edição. Muito obrigado, um forte abraço e até breve. Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana.